Guedes, que foi já tópico de uma velha emissão dos Filhos do Metal de Zika, aqui um lança-chamas para o início e também para uma passagem de destaque que caberá ao longo de vários outros temas no Heavy Metal Quente do Lança-Chamas até às 19, FM Estéreo da Comercial, álbum Out of Hand, Coney Hatch. Downtown action where the streets are alive till dawn. Another bucket quarters in the clock on the wall says yawn. It's a new way. I guess it's here to stay. So shake it. Say Make Me e Shake It, dois títulos de um álbum que é hoje um dos destaques da emissão do Lança-Chamas, os Coneheads e o LP de genérico Out of Hand. Lança James FM Mistério do Comercial, sábados 18h19. Heavy Metal, Hard Rock. Midnight Maniac, o título emblema do álbum novo da Blitz, dos Crocus, a surgir muito em breve no nosso país. Outro destaque para esta nossa emissão, além dos Coniates, que reencontraremos daqui a pouco, são os suecos Trash. Mais e mais novos nomes do heavy metal europeu continental, uma saliência hoje para os Trash da Suécia com o álbum Watch Out, marca de produção de 1983, dois temas para já, um adaptado. Avança Chamas FM, Mistério da Rádio Comercial. Mais um tema ainda dos suecos Trash e do álbum Watch Out. Desta vez o próprio título tema do álbum de 83, que temos estado a dar algum destaque nesta emissão. We'll be right back. avanças, vamos à FM Estéreo do Comercial, One Shot, álbum de 83 dos suecos Trash, um dos dois destaques guardados para esta tarde de sábado aqui até às 19. Rádio Comercial. Rádio Jovem. E antes ainda de voltarmos ao outro destaque relativo aos Coneados, relembrando um disco que será mais tarde ou mais cedo, a audição larga por aqui, o regresso dos veteranos Rods, através da Music for Nations, álbum de 84, Let Them Eat Metal. Let 'Em Eat Metal. Lançamos cerca de 20 minutos ainda para o extinguir desta nossa emissão de sábado aqui no FM Estéreo da Comercial. Coneados, regresso ao destaque para o álbum Out of Hand. We'll be right back. Outro velho álbum que dois anos depois vamos redescobrir, Outer Hand, nome praticamente novo para muitos de vocês, digno de registro entretanto, Coriats Out of Hand, datado de 1983. Love how love fast, play a high card last, it's a game of chance, high price romance. Don't tell me don't try, cause I know you lie. Call me incomplete in the driver's seat. Cold hand, cold heart tears us apart. If you don't know, then you won't go. Make your mind up now, and I'll tell you how to keep me in line. Park will meet. You know you ain't one yet. Just don't forget about us. Foram mais dois títulos do destaque que dedicámos hoje, um de dois relativo aos Coney Hatch Album Out of Hand. Entretanto, e no que se refere ao mercado discográfico nacional, já disponível e aproveitando de certo modo a exposição positiva do álbum Love at First Sting, cinco baladas num genérico em mini LP Gold Ballads para os Scorpions. Dois temas de 79, Holiday e Always Somewhere. Outro de 80, Lady Starlight, When the Smoke is Going Down, de 82. E finalmente, a balada Killer do álbum Love at First Sting, Still Loving You. Quando sejamos perto do final da edição de hoje, 18-19, aos sábados, FM Estéreo da Rádio Comercial, foi a chamada de atenção para a edição local de Gold Ballad 5, temas lentos dos Scorpions, de que destacamos Still Loving You. Retorno e simultaneamente adeus para o lança-chamas com os Coney Hatch. Cap!